ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, está entrando no ar o Tema Livre nesta quinta-feira, dia 14 de agosto. Hoje nós vamos tratar de esporte, mais especificamente de equipamento esportivo e preparação de atletas. Nós estamos com uma Olimpíada em vista aqui em 2016, acabamos de sair da Copa, e nós estamos aqui no estúdio com a Edneida Freire, que é treinadora de atletismo e uma batalhadora, como também está aqui conosco o Carlos Sandes, outro batalhador, ambos ali na luta pelo complexo esportivo, que inclui o Parque Aquático Júlio de la Mare, o Estádio de Atletismo Célio de Barros, outros equipamentos que estão no entorno, não só ali no entorno do Maracanã, mas outros equipamentos da cidade, onde nós teremos de ter as provas das Olimpíadas. Mas, pelo que a gente estava conversando antes de vir para o estúdio aqui, há muita ingerência política, muita confusão nessa discussão, e inclusive ontem houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, ontem à tarde, da qual ambos participaram. Eu gostaria que a Edneida abrisse. Bom dia, Edneida, começa aí, o que é? Bom dia, ouvinte da Rádio Nacional, do programa Tema Livre. Estamos aqui falando de equipamentos esportivos. Há 2 anos da Olimpíadas, na cidade olímpica, e do qual nós, como esportistas, estamos sofrendo com essa demanda. Uhum. Nós tivemos mais uma audiência pública, porque essa foi só mais uma. Já tivemos várias. Qual foi o resultado positivo? Houve alguma coisa, alguma conclusão? A gente avançou um pouco mais, porque a cada audiência, a cada parte dessa luta, a gente avança um pouquinho. Porque, como é sabido, se a gente não tivesse entrado nessa luta, os equipamentos esportivos todos lá em torno do complexo do Maracanã já não existiriam mais. Já teriam virado prédio, shopping e estacionamento com prédio de 3 garagens, como era previsto no projeto da concessionária. Então, essa audiência pública foi exatamente para isso, para a gente exigir um prazo, que a gente já ganhou na justiça legalmente, a reconstrução do estádio de atletismo Célio de Barros. Legalmente nós ganhamos na justiça. E essa audiência pública foi exatamente para exigir prazo para o começo da obra, prazo para o término da obra, quem vai gerenciar, de que forma o social vai poder estar dentro desse projeto. Nós avançamos nesse termo, mas não conseguimos ainda a data exata oficial do governo, só tudo informal, tudo de boca para fora ainda. Então, a nossa exigência é exatamente essa: a gente quer que seja formalizado, a gente quer prazos formalizado. Aliás, tem que correr atrás, porque na verdade nós já estamos aqui num prazo muito curto para chegar às Olimpíadas. Ô Carlos, como é que você viu essa audiência pública de ontem? Bom dia, Golo. Bom dia. Mais uma vez, parabenizar o programa, Ontem fez aniversário e foi com muita satisfação. É uma mídia democrática, é isso que nós precisamos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E o Tema Livre sempre procurou ouvir tanto um lado como o outro. Isso que é o papel da verdadeira mídia, no setor de comunicação. Em relação à audiência pública, eu vou só discordar um pouquinho da Edneida. Eu, na minha interpretação, não houve avanço. Eu acho que a perda, a perda do Parque Júlio de la Mare, a perda da pista de atletismo Célio de Barros, elas são insubstituíveis. Eu acho que para a área social, principalmente, para a área de prevenção dos jovens, dos adolescentes, assim como a Escola Frederich, assim como o antigo Museu do Índio. Então, todos esses equipamentos, a perda, a interrupção dos serviços que eram prestados por esses equipamentos, tanto para a área social, para a área educacional, para a área cultural, para a área histórica do Rio de Janeiro, levando sempre em consideração que aquela arquitetura ali do Maracanã, ela é estratégica para isso, né? Ela tem essa articulação educação, esporte, cultura, lazer. Eu acho que nada substitui essa interrupção desses serviços. Interrupção essa, patrocinada tanto pelo governo estadual, assim como pelo governo municipal e também pelo consórcio que hoje lá está, na qual faz parte uma empreiteira que nós sabemos qual é. Então, todo esse viés antissocial, antidemocrático, anticultural, antiesportivo que aconteceu nesse complexo do Maracanã, eu acho que é uma perda tão profunda, tão intensa, tão significativa para os jovens, para os adolescentes, para os profissionais que lidam com essas pessoas, visando sempre a prevenção. Eu acho que é uma perda tão profunda que nada vai substituir essa interrupção desse serviço. Então, eu sou um pouco mais pessimista do que a Edneida nesse ponto. Eu vejo como retrocesso. A audiência pública, ela levou, sim, uma possibilidade de se criar uma condição para que os usuários desses equipamentos frequentem outros lugares. Existem outras possibilidades, mas, no entanto, ainda assim, eu vejo essa interrupção desses serviços como um retrocesso para o esporte do Rio de Janeiro, um retrocesso para o patrimônio público estadual, para o patrimônio público do Rio de Janeiro, e eu ainda não consegui enxergar esse avanço que nós tivemos ali. Embora a escola hoje Frederich esteja funcionando, né, a todo vapor, mas nós sabemos que existe ali essa nova arquitetura, essa nova gestão empresarial, que é uma gestão empresarial que agora está ali no Maracanã, no complexo do Maracanã, no estádio do Maracanã, e isso nos causa muita apreensão e incertezas quanto ao futuro desses equipamentos no Maracanã. Então, a audiência pública, como a Dineide ressaltou muito bem, foi mais uma audiência pública e uma tentativa da gente encontrar, vamos dizer assim, nesse universo de descasos do poder público, uma alternativa, uma pequena alternativa para esses usuários. Pelo que você falou aí, eu entendi que na audiência pública de ontem acenou-se com a possibilidade da utilização de novos locais para o treinamento e para a absorção desse pessoal que está sem poder treinar, que está treinando na calçada. Talvez seja esse o avanço ao qual se referiu a Edneida, mas eu queria que você especificasse, Edneida, quais são esses equipamentos, que locais são esses? Bom, quando eu me referi a avanço, eu digo porque neste momento nós já seríamos um prédio de 4 andares. Né? Pela concessionária e pelo governo, nós já estaríamos sendo, né, o local do atletismo já seria um prédio de 4 andares. Né? E com nossa luta, a gente conseguiu sim um avanço, porque a cada dia a gente avança um pouquinho, porque a gente não para de lutar. Quando a gente foi, a gente saiu do Célio de Barro no dia 9 de janeiro, que a gente foi desabrigado, vamos dizer assim, nós perambulamos por 3 meses, sem local nenhum. Até porque a gente não teve informação se o Célio ia abrir ou não. Ninguém sabia informar nada a gente. Né? Nós perambulamos treinando na Quinta da Boa Vista, na rampa, onde desce. Não está chovendo, vamos treinar em tal lugar. Todo dia eu postava no Facebook. Né? Depois de 3 meses, o governo conseguiu acertar com o Engenhão, né, a pista de atletismo, a parte externa, que nós dividiríamos com o futebol do Botafogo. Né? No começo tudo foi maravilhoso, entrada, né? Mesmo sem bebedouro lá dentro, mesmo com banheiro longe, mas pelo menos a gente tinha onde treinar, não estava mais na rua. Mas depois de 1 mês começou a polêmica, né? Os treinamentos modificavam do futebol e a gente no meio do trabalho tinha que parar e sair, tirar o material todo, a criançada toda, porque o espaço era do futebol. Depois passou, a gente não conseguia mais entrar dentro do estádio, dias que a gente tinha que treinar na porta do estádio, porque não tinha outra alternativa de sair dali com a criançada, né? Então, nessa audiência pública, ficou acertado com o governo que novamente o Engenhão iria nos receber, porque nós estamos sem local de competição, sem local de treinamento, né? Desde quando a gente saiu do Célio de Barro. E queriam nos receber agora lá. E a nossa maior preocupação é exatamente isso. Começa tudo flores e depois vem os espinhos. E os equipamentos dos outros lugares, onde é Cefam, Ezefex, o que, que são essas siglas e onde são esses lugares? E resolvem o problema do treinamento, da preparação de atletas? Parcialmente resolveria se a pista fosse, assim, exclusiva do atletismo. Sim. Parcialmente. Aonde, por exemplo? Porque todas as pistas militares foram construídas com verbas federais. Teve o Ministério do Esporte, deu a sua parcela, então... Ela deveria ser nossa também. O acesso deveria ser com mais tranquilidade para a gente. Mas não, são pistas que são, tem o programa, o horário deles de calendário lá, né? E do qual a gente tem que se adequar a ele. Você imagina, a faixa de idade de iniciação até o rendimento, até o Olímpico, se adequar a uma nova casa. Né? Uhum. Ah, sobrou uma vaguinha, coloca eles ali, não tem como. É. E aonde fica esse equipamento? Onde é? O Cefam, o que, que é? A escola de. O Cefam é o da Marinha. Sei. É a pista da Marinha, que é lá na Avenida Brasil, o Centro de Educação Física da Marinha, que tem uma pista lá oficial, né? Mas é uma pista privada. Uhum. A gente só consegue lá. Privada que você diz é da Marinha? É da Marinha, porque passou a ser privada. Deveria ser uma pista pública. É. Deveria. Mas aí é porque a Marinha utiliza aquele equipamento que foi construído pela Marinha. Sim, tem. E tem o calendário deles lá. Também. Né? Tem, todas elas têm, utilizam. E a Ezefex, como é que é também? O Cefam seria a pista ideal para a gente, para o local de competição. Para treinamento, o Cefam é muito longe, de difícil acesso. Né? Até para competição é complicado, porque a gente lida com adolescente. Né? Então é complicado ali a Avenida Brasil, o retorno para suas casas. A grande maioria mora muito longe em comunidades. A Ezefex é na Urca também, de difícil acesso para as comunidades. A gente pega trem, metrô e ônibus quando tem algum evento lá de competição. Trem, metrô e ônibus. A criança que vai competir, que tem que estar lá às 8 horas, ela tem que acordar às 4 da manhã. E tem que pagar isso tudo. E tem que pagar isso tudo. Essas passagens todas. Exatamente. Imagina, uma criança que vai com o seu responsável, que uma criança não anda só. Ou um adolescente que não anda só. A outra pista é a pista do CDA, que é o Centro de Desporto da Aeronáutica. Também é uma boa pista, mas a gente também não tem acesso. O acesso lá é do Centro de Treinamento agora recente da CBAT, que conseguiu colocar lá, mas ainda não tem todos os materiais. É na Sulacap. Olha só. Não. Sulacap é Zona Oeste. É Zona Oeste. Então, perto de Marechal. Pistas boas, mas que difícil acesso e difícil a utilização de entrar com a criançada. As exigências são muito grandes. Você acredita que se nós resolvêssemos, tivéssemos um passo de mágica hoje, a partir de hoje, tivesse uma solução para todos esses problemas, nós teríamos competitividade para disputar as Olimpíadas? Como é que é que você vê essa preparação? Com todas essas dificuldades que nós estamos passando, há 1 ano e 7 meses sem o Célio de Barros, que já são 1 ano e 7 meses agora, dia 9, né? A gente já estava preparando, né? Já tem um grupo preparado para essa Olimpíada. Claro que retrocedemos 10 anos e 1 ano e 7 meses. Foram 10 anos que a gente acaba perdendo muito, né? Com o vai e vem. Porque, vamos falar de atleta olímpico. Como que um atleta olímpico vai se preparar 1 ano e meio, né? No ciclo olímpico, que são 4 anos. Vamos tratar de ciclo olímpico. Uhum. Para se chegar a uma Olimpíada... cada atleta tem que ter 2 ciclos olímpicos, no mínimo 8 anos. Nós estamos na metade do ciclo da Olimpíada e a gente não tem um equipamento oficial nosso, né? Onde a gente pode receber esse atleta com tranquilidade, onde ele possa treinar, descansar, se alimentar e voltar a treinar de novo, porque o ciclo olímpico são 2 turnos de treinamento. Uhum. Aí ele treina a parte de força, de musculação na Ezefex, sai correndo para o CDA, sai correndo para o Mato Alto, compete um dia no Mato Alto, que é a pista do Mato Alto, é a pista que é lá da Praça Seca, que é municipal, é a única que está nos recebendo, mas é uma pista com 6 raias. 6 raias. O que, que é isso? 6 raias, uma pista oficial são 8 raias. Ah, sim. Lá, a pista só tem 6 raias. Né? Os setores de salto em distância, salto em altura, precário. Mas é a única que a gente tem nesse momento para executar as competições. Então, tu imagina um atleta olímpico competindo num lugar desse. É. Na verdade, o que parece... O que corre de risco, né, Golo? É, né, de não ter uma equipe olímpica digna de sediar. Não, nossos atletas olímpicos... Não tem um projeto, olímpico, né? Isso que a Edneida está colocando aqui demonstra o quê? O que, que se demonstra? Que nós não temos um projeto. É. Um projeto para uma Copa do Mundo, um projeto para uma Olimpíada. Qual o impacto social disso? Qual o impacto político? Qual o impacto econômico? Nós não temos planejamento, nós não temos organização. Isso é evidente. Ô, Sandes, eu tenho a impressão de que há uma expectativa de retorno financeiro, há uma expectativa muito grande em relação a isso. Portanto, eu acho que, por exemplo, Copa do Mundo, eles já sabem direitinho, o balanço financeiro já foi fechado. Quanto a cidade ganhou, quanto cada turista gastou, cada torcedor, esse tipo de coisa. Mas o que falta, nós perdemos 7-1 para a Alemanha na semifinal. Quer dizer, o que falta é esse tipo, é o planejamento. Para o esporte em si. Quer dizer, a Copa do Mundo não é para ganhar dinheiro, a Copa do Mundo é para você disputar a Copa do Mundo. Né? O atletismo também, a Olimpíada, não é para você sediar a Olimpíada só e dizer que seja a Olimpíada. É para você ser competitivo naquelas provas. Nós teríamos que ter um legado, esse famoso legado que eles falam, né? Cadê o legado do PAN? O que, é que ficou do PAN? Do PAN de 2007. 2007, o que, é que ficou? É. Maria Lenken lá. Ficou um engenhão interditado. Não, um engenhão interditado, uma Maria Lenken interditada. Maria Lenken também é um parque aquático. É um parque aquático, um velódromo maravilhoso, irregular. Olha só, a gente não ficou com nada. Nada, não tem legado nenhum no Rio de Janeiro do PAN de 2007. Esse negócio também parece uma descontinuidade administrativa, aquela velha política, da terra arrasada, né? Vem um governo e desfaz o que o anterior fez e esse tipo de coisa. De qualquer maneira, vocês dois estiveram em Brasília porque para defender essa luta de vocês aí e foram ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Esses equipamentos, essa área ali do complexo do Maracanã, eu sei que muita coisa é tombada pelo patrimônio histórico. Pelo menos a aldeia Maracanã, o prédio da aldeia Maracanã, é tombado pelo patrimônio histórico municipal. É, assim como você tem outros, a Quinta da Boa Vista é pelo governo federal. E vocês viram algum... O que é? Como é que essas pessoas veem essa... O IPHAN disse o quê? Esse é tombado, não é tombado? Olha, Golo, o que me causou mais surpresa quando nós estivemos em Brasília, na sede do IPHAN, falando com a presidenta do IPHAN na época, eu, como da Escola Frederich, de Ney, da pista de atletismo, foi o representante do Parque Júlio Delamare, o que eu pude perceber naquele momento ali, identificar, que há uma descontinuidade das políticas, né? O que prevalecia naquele momento eram as decisões do IPHAN aqui do Estado do Rio de Janeiro. E nós sabemos que o IPHAN aqui do Estado do Rio de Janeiro fez uma articulação política, né? Houve uma troca ali de favores políticos, no qual o IPHAN permitiu que se fizessem as obras, né, tanto no estádio do Maracanã como no restante daquele complexo. O que foi passado para a gente no IPHAN é o que era tombado a nível federal era o estádio Mário Filho, o estádio. Ainda assim, o estádio sofreu obras, né? Foi desmantelado, foi descaracterizado. No entanto, o complexo no qual fazem parte todos esses equipamentos, eram tombados a nível estadual e a nível municipal. A nível municipal, a gente sabe que com uma canetada, o prefeito do Rio destombou todo o processo ali. E a nível estadual, idem, até porque havia uma articulação política muito forte. Então, naquele momento, o IPHAN, a nível federal, ele não poderia intervir nesses equipamentos. Seria preciso um estudo técnico, né? Eles ficaram até de mandarem representantes para fazer esse estudo técnico, como a Edneida falou, que seria muito demorado, porque a gente sabe que passa por um processo muito, muito complicado. Mas, no entanto, o estádio do Maracanã, ele continuaria a nível federal, certo, embora tenha sofrido toda essa descaracterização. Então, assim, o que eu pude perceber naquele momento ali, né, naquele momento, que é um processo demorado, um processo complicado e que é um processo político. Necessariamente por um processo político. É uma decisão política, né? E a gente sabe que o processo político, na atualidade, está extremamente articulado com essa nova arquitetura do Maracanã, essa nova gestão do Maracanã. É. Então eu vejo hoje a situação ali, a nível de tombamento, a nível de patrimônio público, um pouco complicado por causa desses entraves aí. Quando você falou do IFAM nacional e do IFAM estadual, você não quis dizer da representação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional aqui no Rio, né? Você quis dizer do patrimônio estadual e municipal, questão, né? Perfeito. Porque o IFAM é só federal mesmo. Porque o IFAM é federal, mas só que nós temos, a gente sabe... Os estaduais, e o municipal. E o municipal. E havia essa articulação política muito forte entre o município e o estado, no sentido de fazer essas obras ali no Complexo do Maracanã e repassarem esses equipamentos, aquele espaço ali para a iniciativa privada. Eu acompanho essa luta desde o início. Vocês vieram aqui, né, várias vezes, brigando antes da Copa das Confederações do ano passado. E uma coisa que me chamou atenção muito nessa discussão é que no complexo, onde estavam incluídas a Escola Friedenreich, o Célio de Barros, o Júlio Delamare e o Maracanãzinho, estava também o Lanagro, que era o laboratório de análises de alimentos do Ministério da Agricultura, e que veio abaixo. Não é? Quer dizer, a União abriu mão, não discutiu. Vocês discutiram, a área do esporte discutiu, brigou, mas a União, ela cedeu, como cedeu o Maracanã. O IFAM cedeu o Maracanã. E o Ministério da Agricultura também não opôs nenhuma resistência à desativação do Lanagro. Como é que é isso? É uma grande lembrança sua, Golo. A Lanagro, né? O que nós sentimos falta também foi uma maior articulação com a Lanagro ali, os representantes da Lanagro, eu acho que o processo ele foi tão rápido, tão brutal, que eles passaram por cima de tudo. Enquanto haviam aquelas brigas entre a aldeia indígena, a Escola Friedenreich, a pista de atletismo, né, o Parque Júlio Delamare, nesse momento as nossas atenções estavam voltadas ali para o esporte, para a educação. Então não teve nem tempo da gente levantar mais intensamente esse assunto da Lanagro. E nesse momento eles passaram. Passaram, derrubaram, passaram, transferiram e passaram. Ninguém foi até no momento que estava havendo aquele processo intenso, conflituoso na aldeia indígena. Era polícia, era ordem judicial, então ali a tensão estava muito grande ali, que realmente desviou a atenção. Agora, no entanto, eu não percebi nenhum movimento por parte de algum representante ali, dos funcionários, não sei, de algum sindicato, nesse sentido. E que foi uma perda irreparável para o Rio de Janeiro. Aonde foi parar o Lanagro? Aonde? Não sabe? Não sei aí. É estranho, porque... Aonde foi parar? De repente desmembrado, São né? São Paulo, né? De repente, como está acontecendo no Rio de Janeiro, desmembraram o atletismo, vão desmembrar agora o Júlio Delamare, né? Porque Então o Lanagro foi um pedaço para São Paulo, um pedaço Eu acredito que sim. Tipo de coisa, eles desmembraram, Goiás, como estratégia do próprio governo, desmembrar... Né, separar os maiores interessados, departamentos, e deve ter ido cada um para um estado. Eu ouvi dizer que alguma parte foi para São Paulo, não sei. Mas nada confirmado. Né? Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção também é que quando houve, no início dessa briga, a parte mais sensível à opinião pública não me parecia ser o esporte em si, o atletismo, a natação, nem mesmo o futebol. O pessoal não estava muito preocupado. Mas a questão da aldeia Maracanã catalisou a atenção internacional. Eu me lembro que eu fui ao Aldeia Maracanã no início do processo, quando começaram as discussões, e já encontrei lá equipamentos, quer dizer, equipes de TV da Alemanha, equipes de TV de outros países europeus já documentando ali, já preparando o terreno para uma cobertura mesmo, né? E nós entramos a reboque nisso aí, mas houve uma repercussão na mídia que eu acho que veio de fora para dentro, assim como na mídia social também, né? Nas mídias sociais, nas redes sociais, houve também muita mobilização. Em que medida que vocês acham que isso aí contribuiu para o sucesso da luta, ou sucesso parcial, né? Porque até agora não teve uma solução. Bom, para o atletismo, se não fosse a mídia internacional, nós não teríamos sobrevivido, vamos dizer assim. Porque veio de fora para dentro mesmo. Porque, infelizmente, aqui, na nossa cidade, no nosso país, a imprensa ficou engessada. Vou dizer a linguagem, né, da molecada. A gente não conseguia passar as informações com a imprensa nacional. Né? Então, a gente partiu para o internacional. A gente começou a mandar, a pedir ajuda para fora. E essa ajuda veio, de fora para dentro. Porque, senão, o atletismo, hoje em dia, a gente não estaria brigando agora pela reconstrução, né? Porque a gente está brigando por uma reconstrução. Houve um apoio externo para essa questão do Célio de Barros, né? Sim, houve sim. Veio de fora para dentro. Eu acho que a princípio, Colo, eu acho que se começou realmente ali na aldeia, a gente sabe que ali foi um espaço de muita tensão, muito conflito, muita luta e resistência por parte da população, por parte das pessoas que estavam lá. E como você falou, isso chamou a atenção, a mídia internacional começou a direcionar o foco para ali. Mas eu acho que a questão da pista de atletismo também, no começo, ela passa um pouco distanciado da mídia internacional, e da mídia aqui, que a gente sabe que a mídia é nacional, pior ainda, né? Até porque nós não temos essa cultura mesmo, né, do esporte amador, do atletismo, do voleibol hoje já é reconhecido, mas os outros esportes. Mas no momento, né, naquele momento que a aldeia indígena começa a fervilhar, né, que ali começa a fervilhar os movimentos de resistência, né, começam, nossos movimentos começam a se articular, a Escola Frederich, eu procuro, né? a Edneida me procura, o Comitê Popular da Copa nos procura, os indígenas nos procuram, então começou, na verdade, uma articulação, e isso foi dando visibilidade aos outros equipamentos, porque muita entrevista que eu dei para a mídia internacional, eles se surpreenderam porque, para eles, muitos integrantes daquela mídia que estavam ali pela primeira vez aqui no Brasil, eles achavam que o Maracanã era só o Maracanã, era só o estádio do Maracanã. Eles não sabiam que ele tinha... Desconheciam, eles não sabiam que ele tinha uma aldeia indígena, eles não sabiam que ele tinha uma pista de atletismo, eles não sabiam que ali tinha o Parque Júlio Delamare, com equipamentos moderníssimos, eles não sabiam que ali tinha uma escola, enfim, eles não sabiam que ali tinha uma história além do futebol. Uhum. Então, eu acho que isso, a aldeia indígena, ela foi o foco dessa atenção, desse chamamento, e a partir dali, né, em virtude até dessa articulação com todos os segmentos ali do Maracanã, que aí nós começamos a nos articular, né, foi chamando a atenção e a mídia foi realmente focalizando os outros equipamentos e aí foi noticiando, chegou a mídia internacional, expandiu isso de tal forma que a mídia nacional não teve alternativa a não ser também mostrar pelo menos alguma coisa ali. Mas aqui a mídia não oficial, vamos chamar assim, né? A mídia comercial. Alternativa. A alternativa foi essa que teve conosco. Essa também teve uma função, assim, primordial. Você diz essa mídia que é basicamente eletrônica, né? Quer dizer, exatamente. Redes sociais, sim, as redes sociais, internet, os pequenos jornais. Jornais menores. Jornais, digamos, o metrô, esse que vinha e divulgava, esse que integra de mão em mão, esse que é gratuito, esse que a gente fala lá no celular e eles vão passando, né, para o Facebook, para o Twitter. Essa mídia aí, ela também teve uma importância muito grande, né, que a gente chama de mídia alternativa, vamos chamar assim, que para mim foi a mais importante, Porque sem ela, talvez a população não soubesse o que estivesse acontecendo. O que parece é que a mídia, a grande mídia mesmo, ela era sócia, ela é sócia desse grande negócio que é a Copa do Mundo, as Olimpíadas, esse modelo de cidade que está sendo desenhado, aí está em execução na realidade. Mas a questão da aldeia Maracanã, eu acho que chama muito a atenção, porque tratava-se de povos originários da terra, também, dos indígenas. Também. E isso é uma coisa que na Alemanha, na França, mesmo em Portugal, eles não sabem, eles têm uma outra compreensão que nós não temos. Quer dizer, nós não temos a mínima, não damos a mínima importância, tratamos índio até como menor de idade, como irresponsável. E eles têm uma outra visão, da mesma forma que eles têm uma outra visão sobre o meio ambiente, que não é a nossa, né? Curioso. Então, Gola, é como eu falei, eu acho que até por parte desse, aqui no Brasil, falando aqui de Brasil, esse desconhecimento histórico que nós temos em relação aos indígenas, a sua cultura, os seus valores. Ao mesmo tempo, nós temos esse desconhecimento do trabalho feito até então pelo esse esporte alternativo, o atletismo, basquetebol e outros, né, a própria natação. Nós não temos essa cultura, né? O que prevalece aqui no Brasil é o futebol, até então. Nós achamos que tudo se centrava em torno do futebol. Nós nunca paramos para analisar, poxa, mas e o atletismo? Nós temos medalha de ouro no atletismo. Não há uma política esportiva. Nós temos medalhas na natação, nós temos outras culturas. Então, esse desconhecimento mesmo histórico, né, que perpassa o Brasil, a gente sabe que nós temos uma história muito, muito complexa, muito carregada aqui no Brasil. Então, isso faz com que as pessoas, naquele momento, achassem que simplesmente se resumia tudo a futebol. E como você falou bem, em outros países, por incrível que pareça, já tem outra leitura, outras interpretações em relação a esses povos, a outros esportes e tudo mais. Oi, Edneida, muitos atletas brasileiros, atletas até de medalha, são treinados fora do Brasil, dos Estados Unidos. Nesse momento agora, então, já está acontecendo isso, por não ter local... Mas a gente adequado. Já tem isso com o Joaquim Cruz, com não, o não, mas Fiel, nesse momento, exatamente nesse momento que a gente está há um ano e seis meses, dois anos de uma Olimpíada, nesse momento, como cidade olímpica, nós deveríamos estar experimentando os novos equipamentos. Dois anos da Olimpíada é onde vem os países que querem aclimatar, né, querem fazer os treinamentos com antecedência, né? E nós que estamos aqui, experimentar os novos equipamentos. Seríamos as cobaias, que seria um prazer ser uma cobaia de um novo equipamento, né? Da cidade olímpica. Mas como não há uma política esportiva de governo séria dentro do nosso país, né? Porque aqui os políticos, eles usam o esporte, né, para subir. Não planejam. Então fica muito difícil. Nossos atletas olímpicos, todos do Rio de Janeiro, que foram cinco para a Olimpíada de Londres, né? Estão fora. Só tem um aqui dentro, que é o Aldemir, que ainda é sub-23. E o que é a especialidade? Qual é o esporte dele? Velocidade. 100 metros, Aldemir faz 100 e 200. A Rosângela faz 100 e 200. A Rosângela Santos. A Evelyn dos Santos faz 100 e 200. A Geisa, que é a corredora de 400. Esses são os atletas citados que foram a Londres. A Aline Leone, que está aqui também, está retornando, né, de uma lesão. Do qual, treinando por aí pelo mundo de meu Deus, lesionou, né? Uhum. Voltando agora. Então, a dificuldade maior, vamos falar de atleta olímpico agora, é exatamente ter um local adequado onde ele possa treinar pela manhã e pela tarde confortavelmente. Não tem lugar. A maioria foi para São Paulo, a outra maioria está em Miami com a Rosângela e a Evelyn, fazendo camping lá, porque não tem como ficar aqui. No Rio de Janeiro. Uhum. Né? Elas não querem ir para São Paulo. Querem ficar dentro da cidade dela, com a família dela, que é o importante. Né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos o Aldemir, que ainda é sub-23, e a Aline Leone, que está voltando de lesão. Quer dizer, eles querem ficar aqui no Rio de Janeiro, mas acabaram em Miami? Ué, mas aonde vão treinar? É melhor que São Paulo? É uma perda. Não, mas aí, não é que você seja não melhor. Consegue, você não tem condição, você não oferece, como ela falou. O esporte brasileiro, o esporte aqui no Rio de Janeiro, ele não oferece essa condição ao atleta. Ele não dá um estímulo ao atleta. Como é que você vai tirar a pessoa de perto da sua família? Você tem que, pelo contrário, você tem que estimular, você tem que fazer com que esse atleta compareça aos treinos, se estimule, mas não, aqui é o contrário. Você tem uma visão distorcida, você não tem uma visão a longo prazo. Como a Edneira falou, você tem uma visão de negócio, econômica, puramente econômica. Você não tem uma visão de longo prazo. Vamos formar um atleta, vamos formar um campeão. É, tanto que o Célio de Barros, ele tinha pista, tinha gaiola, tinha todos esses equipamentos. Era um estádio, a gente chama de estádio. O estádio é o conjunto da obra. Mas eles passaram o trator por cima da pista, que tem aqueles sensores. Quer dizer, esse descaso com a formação, com a prática do esporte, com a formação do esporte, não só o esporte olímpico, mas o esporte amador, o esporte o atletismo especificamente, fica muito evidente quando transforma o Célio de Barros em área de estacionamento já na Copa das Confederações. Quer dizer, já lá atrás. Foi violento. Violentaram o atletismo no Rio de Janeiro. Até porque a gente tinha liminar, né, que não poderia ser mexido em nada de dentro do estádio. Tinha uma liminar vigente e na calada da noite eles asfaltaram a pista de sintética, asfaltaram, sem retirar o material. A fiação elétrica que se chama do cronômetro eletrônico, que é muito importante em competição nacional e internacional, que dali é que saem os resultados dos atletas oficiais com índice para o mundo e nacional, simplesmente foi asfaltada junto. É muito caro um material desse. A pista de controle, que lá dentro tinha o fotofine, o material todo eletrônico que tem que ter, simplesmente foi implodida. O material lá dentro foi retirado de qualquer jeito, danificado. Um material caríssimo, né? Cautelado pela IAAF, né? Isso é crime, né? Isso foi um crime do qual a gente fez uma BO. A IAAF é uma... Federação Internacional de Atletismo. Sim. Depois do Pan-Americano, eles cederam alguns materiais para a gente, para a federação, que estava cautelado na responsabilidade da Federação de Atletismo. Sim. E a Federação de Atletismo não pôde fazer nada? Nem o nosso presidente pôde entrar lá dentro durante... Até o ano passado. Até em outubro do ano passado. Só pôde entrar lá com o defensor público, com o doutor André. Depois da BO, porque depois que eles implodiram tudo, isso foi crime. Então, criminalmente, eles teriam agora lá dentro de abrir para o defensor público para poder entrar. É uma injustiça o que estão fazendo com o professor Lanceta. Injustiça. O professor Lanceta é presidente da Federação de Atletismo do Rio de Janeiro. É uma injustiça o que estão fazendo, um crime que cometeram contra ele, contra a Federação. Então, assim, eles dilaceraram o esporte brasileiro, esporte carioca, na verdade, né, Golo? Houve um dilaceramento, uma destruição, um crime do patrimônio público na pista de atletismo, Sérgio de Barros. Você passa hoje na pista de atletismo, Sérgio de Barros, eu sou frequentador do Maracanã de 6 anos de idade. Eu moro naquela, eu estou com 50 anos. Você passa hoje na pista de atletismo, Sérgio de Barros, vontade de chorar o que você vê ali. De lacerar, destruíram. Eles foram covardes, tanto com o presidente da Federação de Atletismo, professor Lanceta, como os usuários daquele entorno ali. Eles foram covardes o que eles fizeram ali. Golo, o nosso material ficou retido lá por um ano. E quando nós conseguimos, né, com a Defensoria Pública, entrar lá dentro, o material que estava dentro da sala nada prestava. Porque asfaltaram a pista. E lá é sabido que lá enche a pista de aquecimento e as salas. Imagina, taparam tudo de qualquer forma. Jogaram o material num canto só. Encheu a sala, transbordou. Nada presta. Os documentos da criançada que ficou lá retido. Material, tudo pro lixo. E tudo entulho de obra, né? Tudo entulho. Fora o material que ficou. E não deu tempo de a gente retirar porque a gente não sabia. Os obstáculos, a gaiola, sei, que tem que ter um técnico para desmontar essa gaiola. E foi a gaiola cortada. Também era importada, né? Importada também, legado do Pan-Americano. Sei. De 2007. Essa gaiola tem que ter um técnico que desmonta ela. Tem uma técnica. É muito caro esse material. Vou explicar para o ouvinte aqui, Juneida, essa gaiola serve para que modalidade? Para os lançamentos, lançamento de martelo e lançamento do disco. Sim. É uma gaiola de proteção. Sei, perdão. Né? É, só tem em estádios oficiais essa gaiola, porque lá o estádio de atletismo era um estádio padrão olímpico. Uhum. Podia estar maltratado, mas era um estádio de padrão olímpico. Quer dizer que vamos precisar de uma gaiola nova para as Olimpíadas de 2016? Nós vamos precisar de tudo novo. Uhum. Tudo. Não tem mais nenhum equipamento, né, que nós tínhamos anterior. Nenhum equipamento pronto, nem para um campeonato estadual brasileiro. Agora, a gente está remendando o material para poder ter os campeonatos estaduais nossos. Para lembrar o começo dessa luta, antes mesmo da Copa das Confederações, eu acho que ainda em 2012, a escola Frenenreich, ela conseguiu uma sobrevida primeiro, mas ela chegou a marcar a data para a mudança chegou. E esvaziar, e viria abaixo. Agora, o Júlio Delamare, ele conseguiu escapar dessa sanha inicial da destruição, de botar abaixo, do bota abaixo ali do Maracanã. Como é que foi essa articulação? Por que é que o Júlio Delamare, o Parque Aquático, conseguiu? Não havia ainda esse entrosamento? Por que é que ficou? Eu na minha opinião, o Parque Júlio Delamare, ele retrocedeu, né, na decisão. Na época era o governador Cabral, né, pelo contexto. Que a pressão estava muito grande, nós tínhamos tido aquele fora Cabral, né? As pessoas estavam fazendo muita pressão, a resistência estava muito grande, mas eu tenho para mim que a ideia deles era também colocar o Parque Júlio Delamare, pelo menos em parte, abaixo. Para mim eles tinham essa ideia. Então naquele momento ali ele retrocedeu na decisão dele. Foi o primeiro que ele disse que não ia mais mexer, que ele ia preservar. E ali foi dando força aos outros movimentos. Mas eu tenho para mim, eu não sei, eu ainda tenho para mim que ele ia mexer. Não, o Parque Aquático tem uma política esportiva, né? A Confederação Brasileira de Esporte Aquático é muito forte politicamente. Tá? Houve aí sim um ajuste. Né? Houve um ajuste que a gente é sabido. É mais forte do que o atletismo? O nosso forte. Atletismo, infelizmente, nós fomos vendidos pela nossa confederação. A velha gestão lá nos vendeu. Nós ficamos sabendo isso na audiência pública agora. Né? Nós fomos vendidos. Nessa de ontem? Sim. A federação ficou sabendo, assim como nós, na luta, que nós fomos vendidos pela nossa confederação da gestão anterior. Simplesmente já tinha um acordo feito, tá? Com o Comitê Olímpico, com o governo do Estado. É por isso que você fala que está havendo uma injustiça com Lanceta, o Carlos? É, por aí. Não só por aí, não. Tem outras coisas muito grandes. A gente fez... Eu vou falar como federação porque eu sou uma treinadora afiliada à Federação de Atletismo. Né? Então, a gente fez, antes da Copa das Confederações, a gente fez o nosso último evento, que foi os Jogos da Paz, que o governo do estado é que organiza, digamos assim, o encarregado de organizar, e o governo do estado fez uma parceria conosco, com a Federação de Atletismo, do qual nós iríamos organizar no Rio de Janeiro todos os eventos esportivos, digamos assim, e o pagamento, né, o financeiro ia ser pago. Nós estamos no calote até hoje. A Federação do Atletismo do Rio de Janeiro, nós estamos quebrados. Quer dizer, vocês fizeram o trabalho, mas não receberam... Até hoje nós não recebemos esse dinheiro. E esse dinheiro é quanto? Tem avaliação? são muitos zeros. É, né? São muitos zeros, nós estamos quebrados, nós estamos penhorados. E com toda essa dificuldade a gente não consegue, digamos assim, R$6.000 que o Cefan cobra por etapa para a gente pagar, para a gente poder competir lá. Mas o Cefan não é do governo? É do governo, mas e aí? E a gente diz o quê? Nessa audiência pública foi uma exigência. Uma das nossas exigências foi exatamente essa. Né? Que se resolva esse problema, porque a gente não pode planejar um trabalho, né, já um pouco mais avançado com adolescente. Tivemos agora um estadual de menor, que seria no começo do mês de julho, que uma semana antes, que estava programado, depois daquela audiência pública, que foi confirmado que o CEFAM iria ser o local de competição, né, pela Casa Civil, né? E uma semana antes da competição, simplesmente é cancelada. Aí, semana seguinte, a gente consegue a pista da EZFEX. Uma semana antes, é cancelada de novo, porque está o Mundial de Voleibol lá. A EZFEX até ainda é parceira da gente. Mundial de Voleibol, militares. Militares. Aí a gente consegue a pista olímpica, a pista do Mato Alto, que é uma pista municipal, do qual também a gente não consegue fazer lá, porque o calendário deles é extenso. E não dá para fazer todas as provas técnicas lá no Mato Alto. Não dá, porque não é um estádio de atletismo, é uma pista. Quer dizer, na verdade, a gente vê que o Célio de Barros, ele é o local, né, próprio. É a casa do atletismo do Rio de Janeiro. Eu costumo falar que é o coração. Ali, é o coração do atletismo carioca é ali. Não do carioca, do nacional também. Porque competições a nível estaduais, nacionais e internacionais eram feitas ali. Então, ele é o coração. Ele pulsa pro Rio de Janeiro todo. Tem trem, tem metrô, tem linhas de ônibus para tudo quanto é parte do Rio de Janeiro. Então, aquele que mora lá em cima, na cobertura, no morro, na comunidade, e aquele que mora na cobertura, embaixo dos prédios, eles têm ligação direta com o Célio de Barro. Sim. Então, e ali a gente recebia, de 5 anos em diante, ali era o recreativo, o social, o socioeducativo, o escolar, o universitário, o paralímpico e o olímpico. Em um canto só. Num lugar só, né? É, no mesmo lugar. Aonde treinava o atleta olímpico, treinava o atleta de 5 anos de iniciação. Era tudo num canto só, porque só tem esse estádio oficial e público. Era o único na cidade. Então você imagina a nossa perda. Eu queria puxar de novo aqui e voltar para o Carlos Santos, porque ele entrou nessa briga ali do Complexo do Maracanã como representante da Associação de Pais da Escola Arthur Frenenreich. E acabou, quer dizer, a escola está preservada, o seu problema foi resolvido, mas você continua ativo na luta. Como é que é isso? Perfeito. Aproveitando até a deixa, o Golo, saiu essa notícia de que no Jornal o Globo, dia 4/8, Pezão anuncia o local das quadras de aquecimento do Maracanãzinho. E está dizendo que uma das quadras de aquecimento vai ser estendida até a quadra da Frederreich, né? E ele coloca aqui, de acordo com o noticiário, que vai ficar como legado para a escola. Então, só aproveitando, mandar o recado, né, para o governo do estado e para a concessionária, que nós estamos de olho nessa possibilidade deles estenderem a quadra de aquecimento para a quadra da escola Frederreich, e que vai ficar como legado, segundo o governo do estado e segundo essa notícia que saiu dia 4/8 no Globo. Interessa a escola uma... Bom, se ficar realmente esse legado, né, que as crianças, que os alunos possam utilizar essa quadra que vai ser reformada, que vai ser uma quadra estendida para o aquecimento dos atletas, perfeito. Mas a gente sabe que esse governo é um governo que produz inverdades. Haja visto o que eles tinham dito antes da Copa do Mundo, que a escola teria que sair porque ia atrapalhar o fluxo de torcedores ali. No entanto, não aconteceu nada. Então, nós estamos de olho para nós não tomarmos mais tarde um pezão nas nádegas. Bom, eu queria que cada um fizesse uma intervenção final. Nós estamos chegando na reta do tema livre de hoje, começando com a Edneida. Edneida, além dessa audiência pública, além de tudo isso que você falou, a Edneida costuma fazer sempre um desabafo, não é nenhuma intervenção final. Eu queria que você fizesse essa intervenção a partir de agora. A gente vai continuar na luta. Nós só vamos parar essa luta quando a gente estiver dentro do Célio de Barros fazendo a nossa competição de reinauguração. Até porque é um estádio muito importante para a nossa cidade. Né? Você falou que eu é um desabafo, eu geralmente choro quando eu falo disso. É verdade, já tá chorando aí de novo, né? Carlos, fala você um pouco, depois ela fala. Bom, até eu vou focar em 2 pontos. Um é, como você fez uma pergunta anteriormente, eu me envolvi com a escola, agora estou nos equipamentos ali, é um prazer, porque eu sei da importância, como a Edneira falou, a pista de atletismo é o coração da prevenção do esporte. né? E todo aquele complexo, a importância que é aquele complexo do Maracanã para a sociedade, não só dali da comunidade Maracanã, mas enfim, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. E outro ponto que eu queria focar, que na verdade é um repúdio contra a arbitrariedade que foi cometida contra os professores aqui no Rio, no desconto do contra-cheque, né? Em virtude da greve legal que os professores realizaram aqui. Então, na verdade, é um... Você está desdobrando aí, já está dando uma nova pauta para a gente. Está dando uma nova pauta aí nesse processo de greve que houve dos professores legal. Essa greve dos professores municipais, né? Municipais, legal. E que, no entanto, a prefeitura descontou de forma arbitrária, truculenta, os dias que os professores... Não trabalharam. Então fica como um alerta aqui, como um repúdio da sociedade, um repúdio dos pais em relação à covardia que foi feita contra os professores aqui no município do Rio de Janeiro. Às vezes a gente fala, como o Santos falou, covardia, parece que está pintando com cores muito fortes, mas a realidade é que é uma prerrogativa de quem está pagando, né? Quer dizer, quem paga o salário pode fazer esse tipo de desconto, inclusive jogar isso para uma discussão jurídica interminável, até ter de ressarcir ou não. Enquanto isso, quem perde são os professores e a categoria, né? Edneida, já dá? Vamos lá? Já dá, desculpa, mas nada, falar de atletismo emociona mesmo, porque a gente lida com o social, né? E com vidas. A gente resgata a vida, né? A gente tira muita criança da comunidade, a gente muda a vida dele, muda a vida da família. Então, isso toca no coração, né? O repúdio aqui, o meu, é vergonhoso que o governo fez conosco. Foi criminoso, tá? Ele comprometeu a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão, as famílias estão aí perambulando, né, com seus filhos largados, porque não tem como ir cada dia num canto para treinar, não tem como. Não tem, a gente sabe que não tem como. E eu deixo aqui o meu, digamos assim, a minha revolta. Eu estou meio revoltada quanto a isso, né? Uma revolta exatamente porque a gente lida com vidas. E vida, né? E vida de criança, de adolescente, de sonhos, né? São sonhos e a gente precisa caminhar com eles até eles alcançarem, né? Então, deixar de lado por um sistema político não planejado, desorganizado, né? O que foi da Copa da Confederação e o que vai ser das Olimpíadas também, porque não para aí, né? Não vai parar aí. Tanto que a gente ainda continua na rua. A gente só vai poder entrar no estádio depois das Olimpíadas, que foi dito lá na audiência pública, porque eles ainda vão usar a área toda depois de construída para a zona de conveniência. Então, você imagina. Durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro? Sim, exatamente. Só vai ser reconstruído depois das Olimpíadas. Olha, vão usar agora, ainda, tá? Estão usando como estacionamento, a gente está na rua, treinando na frente do estádio, na rua, e os carros lá estacionados, um ou dois, eles vão utilizar para as Olimpíadas ainda, e a reconstrução provavelmente só vai ser depois das Olimpíadas, porque não tem nada previsto, não tem prazo para iniciar e nem prazo para terminar. Quer dizer, isso vai ser lá para 2017, né? Isso aí, né? Quando? Não, ainda fica uma interrogação. E será? Então, a nossa pressão é exatamente essa, a gente quer prazos, a gente quer respeito. E a gente tem que levar em consideração, Gol, que esse ano é ano de eleição. A gente não sabe como vai ficar a política pública do governo, do próximo governo, que assumir em relação ao complexo do Maracanã. Tá certo, gente. Olha, muito obrigado a participação do Carlos Sandes e da Edneida Freire, esses dois batalhadores da causa do atletismo e muito também do complexo do Maracanã, do valor histórico, cultural, em resumo, social, de toda aquela área. O Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para todos, um ótimo dia. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.